vermelho dos faróis. Ando em corda bamba pra te ver. No seu beijo eu viro fé. Feito pedras pra ganhar o seu amor. Mas se eu te perder, pobre de mim, vou me transformar num ser qualquer. Porque aprendi a amar você e não sei amar outra mulher. Uma paixão assim é pra enfeitar o céu, pra iluminar o sol, gritar as multidões, e o nosso amor será. Pobre de mim, vou me transformar num ser qualquer. Porque aprendi a amar você e não sei amar outra mulher.